Om Mani Padme Hum. Da lama nasce a flor de lótus. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros da paz. Sim, meu irmão, sei que eu já consegui. A independência dos poetas zumbi. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros da paz. Sim, meu irmão, sei que eu já consegui. A independência dos poetas zumbi. Tem que ser samurai na estrada perdida. Liberdade verdadeira, tão sonhada saída. Tem que ser verdadeiro no meio da guerra. Lutador, combatente, guerreiro de selva. Sun Tzu, no manejo da espada sagrada com fogo. O sentimento, a igualdade poderosa. Redenção de novo, movimento clã. A liberdade verdadeira dos guerreiros sã. Como Jet Li, quero ver empolgação. Um mundo novo, muito mais que união. Eu quero ver vocês aqui. Rapaz, a liberdade eu sei que consegui. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros no caminho da paz. Vem vencer pro gueto, o sonho pra norte. Perseverança, verdadeiros, bom de people, sacode. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros da paz. Sim, meu irmão, sei que eu já consegui. A independência dos poetas zumbi. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros da paz. Que eu já consegui. A independência dos poetas zumbi. Miyamoto Mushashi, guerreiro do clã. O som da liberdade da espada de um sã. O som especial é Bruce Lee da manhã. Shogunato, Kobudo, Bushido. Caminho poderoso dos guerreiros de vidro. Da água, do fogo, combatente verdadeiro. Salvador do povo, Obama lutador. A paz, a igualdade, o samurai que traz amor. Esperança e redenção que vem. O príncipe do gueto, samurai do bem. A Little Boy que caiu no telhado. Conhecimento verdadeiro que se torna aliado. Do dragão do povo, da Bruno. Tá na terra pra lutar de novo. Que convém ao gueto, verdadeiro samurai. Hoje em dia é preto, hoje em dia é povo. A paz, a igualdade dos guerreiros de novo, de novo. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros da paz. Sim, meu irmão, sei que eu já consegui. A independência dos poetas zumbi. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros da paz. Sim, meu irmão, sei que eu já consegui. A independência dos poetas zumbi. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros da paz. Sim, meu irmão, sei que eu já consegui. A independência dos poetas zumbi. Vem, meu irmão, vem aqui, samurai. A liberdade dos guerreiros da paz. Sim, meu irmão, sei que eu já consegui. A independência dos poetas zumbi.